E1, Yankito, Kaká. É Paulo, Neguinho. Tamo aqui com os moleque do E1. Agora vai, Ezeal, Tomi. É Zica mesmo, tio. Beat do Léo, cada um. Ela diz que vivo cantando pra ela, que tem um jeito de menina donzela. É aquela, nem conheço ela, e eu sou do mundo então nem me espera. Não deixo preso o que tá na garganta. Vou muito louco que a cidade se espanta. Vivendo uma vida sem tanta cobrança, lotando as casas com a nossa banca. Sou diferente, sou o que ela quer, sim. Snapback, a barreta Vans, bling. Louco na mente, deixa eu pedir. Vindo do lugar que você que rouba a cena, sim. Estilo a gente tem de monte, os meninos agora é linha de fronte. A gente mostra a cara que ninguém se esconde. Se você já viu alguém maluco, então me conte. Tranquilo, ando devagar, no rolê sou a razão dela virar. Sei que quando passa parou pra olhar, e que agora é minha vez de brilhar. Agora eu tô vivendo do jeito que adoro, sempre represento todos os picos que colo. Você me beijando e fica embaixo do solo, tomando champanhe com os meninos da bola. Se você me vê passando, fica em câmera lenta. Quando toca o meu som, você sempre aumenta. Quer colar no pico que os meninos frequentam? Imita o jeito que a gente se movimenta. Você queria ser metade do que eu sou, né, João? Mas não adianta, cê não chega nem nos pés, não. O seu pesadelo já virou realidade, sim. Sua mina te beija mais, ela tá pensando em mim. Então segura, relaxa, meu som em braço. Agora mais rápido, igual foguete na NASA. Passa graça, fala de flow no estilo cachorro mais louco de raça. Tá ligado qual que é? Os moleque na mídia dá trabalho, né? No mundo de Alice, tô perdido, Zé. Agora minha casa é um mané. Caçador de arte, fazedor de crente, teorias de beat, medidor potente, agora aguenta. A chapa esquenta, descendo e brincando, misturando sequência. Segura molecada, agora vou. Fala que sou eu que você escutou. Nem que você pense naquele Joe, mas agora sou eu, na sua mente entrou. O estilo te persegue e ela fala que é incrível. De hit vou lançando, se pergunta é disponível. Observe, vai falando, o seu ser é de outro nível. Ligada a modo parque, quer replay inesquecível. E ela mexe no cabelo, fala pra amiga do lado. Olha pra trás só para ver se eu tô preocupado. Segura o quarteto, sendo assunto inconvocado. Agora são os zica que tão sendo procurados. As mina pira no meu flow, viu? Comentou com as amigas, tio. No estilo é nota mil, ouvi minha voz e calafrio. Ouviu quem tá falando? Tome na cena. Paulo tá em casa e um vai dar problema.